604, uma milha para Serra Vida 366. Chame, completa a aproximação, chame a torre 186 agora, bom pouso. 186, obrigado, boa noite. Então 3858, Recife, 2685-2545. Salvador, pela ativa, 2685-2545, até na 3858. 3943-4852, sem atraso. Salvador, boa noite, gol na 604, Serra Vitor 366, baixada travada. Gol no 604, boa noite, mantém a aproximação, aguardo autorização para o pouso. Certo. Objeto 6748, prossiga. Só para informar, a gente lembrou ali no ataque sobre Fox, sobre a Alfa, dá a impressão que um pouco depois da Fox, em direção ao Pátio, tem uma ave aí sobre a taxiway. Mas foi a impressão que a gente teve. Mota, ave? Mota? É, parecia, é. Eu não tenho bem certeza, mas tinha alguma coisa ali no taxiway. Ok, ciente, agradeço o 6748. Vou entrar em contato aqui com a Fraero, pedir uma revisão ali, né? Na Alfa, próxima Fox. Entra Fox e Eco. Obrigado. Eu que agradeço. Jet 6727, sou solo 55, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette, até o portão 08. Esteja atento aí à presença de um animal morto próximo a Foxtrot na Taxiway Alfa. Então agora, Alfa e Juliette, para o portão número 08, vai ficar atento. Obrigado. 604, cheque seu trem, o vento é de 1,40 graus com 5 nós. Tá livre pouso na pista 10. Autorizado pouso, onda 0, gol na 604, baixar travado. Portão 08, o animal era próximo, após a Foxtrot, entre a Fox e a Echo, perdão, na Taxiway Alpha, entre a Fox e a Echo. A gente não observou nada não. Ok, agradeço. Então 3152 para o pushback acionamento no 03. O 3152 está livre para o acionamento no 03, chama para o táxi. Está livre, chama na placa 3152. 4, seu solo ao 59, livrando a direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Consciente, vai ligar na Fox, prossegue via Alfa, aguarde antes da Juliette, gol 1604. Ok, no 604 a aeronave que, da Webjet que pousou alguns instantes informou a possível presença de uma ave morta nas proximidades da Foxtrot, entre a Foxtrot e a Echo, na Taxiway Alpha, ok? Esteja atento. Jogou na 604? Prossiga no 604. É, nós não conseguimos observar nada ali. A gente deslocou uma viatura da infraero. Após a passagem do senhor, a mesma vai novamente checar aí a presença da ave, ok? Ok. A impressão que dá é são algumas poças à distância que parece ser algum objeto mesmo. Ok, sim, a gente agradece no 604. Na 3152 táxi, tá com 172 Natal, 3 horas e 15. 3 e 15 Natal, 172, tá livre táxi à sua direita até o ponto de espera da Taxiway Charlie, chame quando pronto para a decolagem. Quer negar agora 1017, tá 3152. Sete atualizado até o ponto de espera pronto, chamará o 3152. Gol no 604, observe o tanque está iniciando o táxi no pátio principal, após ingresso via Juliette para o portão 02. Gente, após a aeronave da Sanja, Juliette para o 2, gol no 604. 3152, está pronto no ponto de espera da 10. Está 3152, a linha decola da 10, o vento é de 140 graus com 4 nós. A linha decola da 10, está 3152. Sierra Hotel Yankee, aciona identificação. Identificou, estamos lá direto para o Hotel Yankee. Ativo direto coral, contato radar 62 milhas nordeste de Salvador, vigilância radar, mantenha uma centena. Vigilância, Hotel Yankee. Possibilidade de voar direto a Rússia? E Arubi já é necessário uma coordenação com o Centro Recife. Mantém inicialmente a proa de coral e agora de coordenação, Serra Hotel Yankee. Temar, qual seria a proa ideal da presente para a posição Arubi? Decolou 08, chame o controle em 1980, tenha um bom voo e uma boa noite. 198, bom trabalho, uma boa semana. Gente, vamos coordenar com o centro, aguarde autorização, Serra Hotel Yankee. Controle Salvador, boa noite, tá 3152, cruza 170. 3152, boa noite, contato radar, suba ao nível 310 restrito, saída PUCA. Restrito ao 310, tá 3152. Controle, OTAN 3152, solicita a proa de Aracaju. 352, mantenha a saída Puca. Qual de coordenação com o centro Recife? Suficiente, 3152. Hotel Yankee, autorizado voar Aruba da presente. Direto Aruba, agradece, certo, Yankee. Tem já aprovado aqui o 320 para Confins, aceita? Com certeza. Flybjet 6727 está aprovado para Confins, nível 320 pela Upper Whisky 58. Após a decolagem na pista 10, curva à direita, saída Gole e transição Gonza. O transponder é o 5046 e o controle opera em 119.80, cotejo. Cotejo, autorizado Confins no 320, superior Whisky 58. Gole, Gonza. Colo da 10 com curva direita, 5046 o transponder, 198 é o controle de Salvador, 6727. 6727, correto, chame quando pronto para o push e acionamento no portão 08. Aprovado 340 Guarulhos, aceita? Afirmativo. O 6747 está aprovado para Guarulhos, nível 340 pela Upper Whisky 50. Decolando da pista 10, curva direita, saída Dael, transição Diné. O transponder é 5050, o controle opera em 119.80, cotejo. Autorizado, nível 340 Guarulhos. Saída da Eldiné, Upper Whisky 50, aerovia 5050, transponder 198. É o controle, 76747. 6747, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Cavarete. Estou 3152, passa nível 120, chame Recife em 12685, alterna 12545. Chama Recife 12685, alterna 2545. 3152, boa noite. Boa noite, bom voo. Controle, Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, controle, prossiga. 95, tá na ponte da descida. Estimando o nível que está mantendo é o 095, regra de voo visual. Isso, possível pro da rotatória. Autorizado pro da rotatória, ajuste 1017. Desça para 1500 pés, Alfa Tango Sierra. Tango Sierra. Controle Salvador, boa noite, no 076 da Gol, cruza 190. No 076, autorizado via chegada a Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador. 2000 via Mari no 017, forma realizando um pequeno desvio aqui à direita, vai dar uma formação no 076. Está livre de desvios à direita, após o desvio, reassuma na proa de TAP, no 076. Após o desvio, na proa de TAP, no 076, solicito a R9 para Salvador, autorizaria da presença a proa do 366, Serra Vitor 366. Proa do 366, desça para 2500 pés, forme na final da R9, 1076. Formará na final da R9, descendo para 2500, voo no 076. Controle Salvador, muito boa noite, 3305, cruz 170 para 1110. 3305, contato radar, vigilância, desça para o 040, chegada a Amã. 040 na Amã, são 3305. Tráfego Salvador, solo Salvador, gol 1604. ...604 para quando eu chame a torre em 1862, ok? 1862. Salvador, gol no 064. 1604, já aprovado aqui o 370 para Fortaleza, aceita? Sim, mas sim. 1604, está autorizado para Fortaleza, nível 370, pela UPZULU 19. Decolando a 10, curva à esquerda, saída bombo, transição frote. O transpondo é o 5051, o controle opera em 119, decimal 80, acontece. Autorizado 370, Fortaleza, UPZULU 19, saída é a bombo, transição frote. 5051 é o transpondo, é 198, controle, o gol 1604. 1604, só confirmando, após a decolagem da 10, curva à esquerda para a Momo Frote, chame para o puxa acionamento. Camarada.